Aí, Bricinho, o pai tá como? O pai tá bravo. Ô, novinha, chegou no baile hoje, tu vai embrasar. Paredão tá batendo e se prepara pra jogar. Ela tá na onda lulança, tá na onda lulança, bebê. Ô novinha safada, novinha metida, além de soltar ainda chama as amiga. Empina a rabeta novinha, empina a rabeta novinha. Empina a rabeta, rabeta, rabeta, rabeta, rabeta novinha. Empina a rabeta novinha, empina a rabeta novinha. Empina a rabeta, rabeta, rabeta, rabeta, rabeta novinha. Vai no paredão rebolando garota que hoje é só colocada com força. É só colocada com força, é só colocada com força. É só coloca, coloca, coloca, coloca, coloca, dá com força. É só coloca, dá com força. É só coloca, dá com força. É só coloca, coloca, coloca, coloca, coloca, dá com força. Mais um pipoco da Brício Records. O Avaiado. André Cidis, o mural de Ibi Coara. Ô, novinha. Chegou no baile hoje, tu vai embrasar. Paredão tá batendo e se prepara pra jogar. Ela tá na onda lulança, tá na onda lulança, bebê. Ô novinha safada, novinha metida, além de soltar ainda chama as amiga. Empina a rabeta novinha, empina a rabeta novinha. Empina a rabeta, rabeta, rabeta, rabeta, rabeta novinha. Rabeta novinha, Rabeta novinha. Empina rabeta, rabeta, rabeta, rabeta, rabeta novinha. Vai no paredão rebolando garota que hoje é só colocada com força. É só colocada com força. É só colocada com força. É só coloca, coloca, coloca, coloca, coloca com força. É só colocada com força. É só colocada com força. É só coloca, coloca, coloca, coloca, coloca com força.